Gravádio. Maravilha. Então é isso aí. Rafael, quando quiser começar, eu mandei no Telegram um backupzinho de convidados pra facilitar. Tá, eu não tenho que gravar nada aqui então mesmo? Não, tranquilo. Hoje vai ser raiz. Que saudade. Hoje vai ser raiz mesmo? Que saudade. Tem duas gravações rolando aí, pelo amor de Deus. Tem, né? Tem. Sim, tem backup, senhor. Tem backup. Tem eu e o Pensador aqui gravando geral. Tá bom. Caralho, é gente pá, uma porra. Olha. Vai ser igual o Homens que para quem daria, mano. Tranqueiras! Em clima de Copa do Mundo comigo hoje, Dan! Olá! Leozão com a gente aqui também! Caralho, eu fiquei com ódio dessa animação do Dan. Que merda foi essa, Dan? Cara, o Japão perdeu, velho. Tô triste. Não, mas você tá bom. E aí? Pronto, não tô mais animado. Se volta pra falar de futebol, José Filho. É nóis. Achei engraçado que você falou, Dan! Aí todo mundo esperou alguma coisa a mais. Não teve. Olha aí. Desculpa, o Japão perdeu, cara. Tô triste mesmo. E pela primeira vez de corpo presente aqui no Curva de Rio, Pensador Louco. Hello. Muito bom estar aqui, cara, no melhor Rio Curvado da podosfera. Ui. Boa. E por último, e por isso menos importante, Matheus Matuan. O pior cego é aquele que só vê a bola. Ah, caralho. Você gravou você falando isso já, né? Vai virar vinheta. É. Já falei que isso é tudo que eu sei sobre futebol, cara. Já sabe mais que o Pensador. Oh, fácil, cara. Isso não é muito difícil de acontecer, não. É isso aí, voltando a falar sobre a Copa do Mundo. Vamos falar agora do final da terceira rodada da primeira fase e dos jogos das oitavas de final. Todos os jogos comentados aqui agora. Vamos começar por Uruguai e Rússia. 3-0 para o Uruguai. Quem diria, hein? É, sobrado. Só provou que o time da Rússia realmente é uma bosta, né? Apesar de ter eliminado a Espanha depois, mas... Não, é, lá no futuro a gente vai saber de outra coisa aí, mas esse 3-0 do Uruguai... O Uruguai é tipo um 8-0 da 3, né? É. Vocês percebem que o Uruguai faz pelo menos umas 4 Copas do Mundo que tá com o mesmo time, com exceção do Forlán? Não parece com o mesmo time? Tipo, Godin, sei lá, o Suárez tá aí faz 50 anos já. É o mesmo time, essa porra. Pode crer, né? Não mudou nada. Só saiu o Lugano, só. É, o Lugano também. O que eu acho que pode ser até um reforço. Sair do time. Mas desculpa, São Paulinos. É proibido falar de jogador de São Paulo nesse podcast. O Matheus não te avisou, não? Não, não me avisaram. É, então. Tá avisado agora. De pau, né? Rafa, a gente fala a atuação do Cueva na Copa. Vamos pular, não tem que falar do Cueva. Às vezes... Se bem que sei, pode te falar mal, sim, esse filho da puta. Aí tem mais que se foder mesmo. Vai pro Santos, hein? Ah, que vá, que vá. Cara, esse cara é tão filho da puta. Vocês têm que entender que é um cara que ganha 300 mil por mês e só toma Itaipava. O que se espera do sujeito desse, velho? Não, aí tem que se foder. Eu prefiro tomar Glacial. Mas, enfim, o Uruguai, ele confirmou que, pelo menos, acho que a maioria esperava, né? Que é passar em primeiro lugar no grupo. Sim, sim. E eu esperava um pouco mais, eu esperava um pouquinho mais do Egito, mas o Egito mostrou que realmente é uma seleção do Iraque com um jogador, talvez, um pouco melhor que é o Salah. Cara, se a gente falar aqui, parando pra pensar, o Uruguai foi um dos times que mais passou tranquilo, né? Sem sufoco. O Uruguai não tomou gol na fase de grupos. Pode crer. Tá vendo? Também... Quem que faz a liberação da maconha no país, faz isso, cara. A seleção rende mais, joga mais relaxada. Pô, mas Léo, Rússia, Arábia Saudita e Egito no grupo, cara, não é pra passar sem levar um gol, assim, cara? A Rússia eu achei que talvez fosse até... Pelos dois primeiros jogos, eu achei que a Rússia fosse fazer um pouquinho mais contra o Uruguai, né? Mas acabou tomando essa sapatada aí, né? 3-0. Mas a Rússia abriu a Copa ganhando 5-0, né? Então, a Rússia dava pinta de que, opa, vamos lá. Talvez saia alguma coisa daí, né? Ô, Rafa, mas ganhou de quem também? Tá, ok. Ganhou da Arábia Saudita, mas 5-0, cara. Poderosa. Uma pressão, cara. Eu acho que se a gente montar um time nós aqui, a gente ganha da Arábia Saudita. Será que é? Eu não duvido, cara. Então, cara, mas tem que pensar que pode aparecer um Sheik com uma mala de dinheiro do seu lado, assim, então, né? Deixa eles fazerem um gol aí. Não foi isso, não, cara. O Putin tava segurando todas as famílias ali e falou, ó, vocês ganham isso ou então vocês já sabem o que vai acontecer, né? Então é que tá funcionando, né? Tá funcionando. Até acabar a Copa, as famílias estão ali. Estavam presas, né? O jogo foi 3-0, gol do Luis Suárez aos 9... Não, isso, não, não é o tempo de jogo, é a camisa dele. Esquece. Gol do Luis Suárez, gol do Cavani e gol do Cherichev, gol contra do Russo. Artilheiro, né? 3 a favor, 1 contra, né? É, tá certo, 4 gols aí. Tá muito bem. Salto de 2. Só pra eu saber, a União Soviética já ganhou alguma Copa ou tá tentando ganhar a primeira? Não. É a primeira vez que a Rússia passa pra uma eliminatória. Chamando Rússia. Quando chamava União Soviética já tinha chegado já em eliminatória, mas quando, com o nome de Rússia nunca passou a fase de grupos. Como União Soviética, se eu não me engano, a melhor participação foi um quarto lugar e eu não vou me arriscar a falar o ano, porque eu não sei. Mas. Sei lá, 72. A União Soviética ganhou da Alemanha, assim, num confronto que teve lá em 44, 45. A Alemanha, ela não costuma se dar bem, né, em território soviético, né? Daqui a pouco a gente vai falar... Olha aí. Alemanha, a França também, né? A França tá, né? Mas, deixa eu ver, eu vou confirmar isso daqui. Eu falei que eu não ia falar... Napoleão Bonaparte falou que não rola na Rússia, viu? Ele falou que não rola aí na Rússia. A União Soviética, a melhor participação foi em 66, na Copa da Inglaterra. Foi quarto vice, lugar. Né? Quarto lugar? Quarto lugar. O campeão é a Inglaterra, óbvio, naquele jogo que foi roubado para um caramba contra a Alemanha, né? Quanto amor para os ingleses, cara. Portugal do Eusébio, que ganhou da União Soviética na disputa do terceiro lugar. Esse aí é o ano que a Inglaterra foi campeã com aquele gol que a bola bateu meio metro para fora e deu gol mesmo assim, né? É, um dos maiores roubos da história, né? Nossa! Não tinha VAR, né? Não tinha VAR. Se bem que teve um ano também que deram o troco, né? Foi que o Lampard bateu uma falta que ela pingou muito dentro e o juiz não deu, né? Foi em 2006. Isso. Puta, a bola foi muito dentro. Isso ficou estranho, né? O juiz não deu, a bola foi muito dentro. Vamos lá, cara. Esses são os amantes da Copa do Mundo. Sabe até quanto a bola entra, cara. É que é muito gostoso saber isso, né? Isso. Tem que saber, realmente. Nesse mesmo grupo, então, a gente teve Arábia Saudita e Egito. A Arábia Saudita ganhou de 2-1. A gente não vai falar muito desse jogo, não, mas foi o gol do Salah. Eu acho que tem uma coisa a se falar nesse jogo, que é o jogador mais velho a entrar em campo na Copa do Mundo. O recorde foi quebrado. Né? Olha aí. O da Arábia Saudita, né? 45 anos. O goleiro do Egito, o Hadari. 45? Oi, pensador. 45 anos. E ele pegou um pênalti. Isso que é o mais legal. Ele pegou um pênalti com 45 anos aí na Copa do Mundo. O Matheus é um rapaz aí que tá com quantos anos agora, Matheus? 24? 23. 24, 23. Fim de mês agora. É verdade. 23. Com 45 anos eu espero encontrar o Matheus no asilo, sabe? Não jogando uma final de Copa do Mundo. Quem conhece pessoalmente sabe bem. Eu não posso discordar, cara. Caralho, mas 45 anos é bizarro, né? Imagina ver um cara tão longevo assim, né? Ah, pensei que você tava falando mal das pessoas mais velhas, que falando que é tudo bizarro. No futebol a gente não imagina ver um jogador de futebol com 45 anos, porra. Difícil. Acho que o recorde em Copa do Mundo antes era aquele Abdi Pelé, que foi 42, se eu não me engano. Até a Copa passada era o Roger Milá. Roger Milá? Ele foi em 94 com 42 anos. 42, tá. Eu sabia que era um africano, eu lembro se era o Abdi. Caramba, eu assisti isso aí, cara. Nossa, o Abdi Pelé não jogou a Copa do Mundo, cara. Jogou? A primeira Copa de Gana foi em 2006. Caralho, não sabia. Não jogou. E o Roger Milá, ele jogou em 94 com 42 anos e fez um gol contra a Rússia, eu acho, e até hoje é o jogador mais velho a fazer um gol em Copa do Mundo. E não vai ser superado, né, do jeito que tá aí. É bem provável que não, a não ser que o Cristiano Ronaldo queira jogar até os 42, né? Acho difícil. Mas, aí na Copa passada, o Mondragão entrou em campo no último jogo da Colômbia na fase de grupos, eu acho que contra o Japão, com 43 anos. Ele entrou no final só pra bater o recorde. Então era do Mondragão, e agora o El Hadari, será que é? Acho que é. Ele entrou com 45 e jogou o jogo inteiro, com 45 anos. Caramba, muito bom. Tomou dois gols, mas tá bom, né? Pegou um pênalti. Eu não imagino eu correndo 90 minutos, cara, na idade que eu tô. Ah, mas é goleiro, goleiro não corre. Goleiro não precisa correr, tá certo. Fica lá parado de boa, não dá nada. Seguindo então, o grupo B, a gente teve Irã e Portugal, 1-1. Mais um gol do Robozão. Não? Foi do Quaresma. Ah, verdade. Foi do Quaresma. Três dedos, um golaço da porra. Só um minutinho. As pessoas se confundem, que parece que só tem o metrosexual lá no... É, parece que só tem o Cristiano Ronaldo. Mas, ah, mas o Quaresma meteu aquele gol de três dedos ali da entrada da área, né? Meteu no ângulo lá. A bola vai devagarinha pro ângulo, né? Foda. Sim. Eu tava vendo um dado que o Quaresma, ele tem 103 gols na carreira. Uhum. Dos 103, 54 foram de trivela. Caralho. Ele faz tudo de três dedos, pô. Não precisa de cinco dedos. Pra quê? Pra quê, né? É verdade, né? A evolução vai descartar isso aí daqui a alguns anos. Em vez de chuteiro, ele podia usar sapatilha, né? Sapatilha. Apertadinho. Ele é daqueles caras que quando se chutar a bola com cinco dedos, a bola entra em órbita, é isso? Não sei, cara. Esse era o Éder. Vamos perguntar pro Petro se ele... O Éder, caramba. Éder é o membro do Éder. A bomba do Vespasiano, caralho. Isso é coisa de velho, hein? Sim, obrigado. Não, eu e o Pensador, nós vimos o Éder jogar, cara. Pô, você é meio tiozão também, então, hein? Eu tenho 44, cara, e o Pensador tá com 46, sou 2 anos mais. É que japonês não fica velho, né? Ele vira uma tartaruga, né? É verdade. Né? O japonês vai encolhendo, encolhendo e vira uma tartaruga, cara. Tô falando sério, você tem voz de garoto recém-saído da adolescência. Porra, é que trabalha pra Yakuza. É tipo assim, Petros? Mais ou menos isso. Nossa. Caralho, Dan, que rebaixado que você foi agora. Eu ficaria ofendido. Com Petros, cara. É foda, né, cara? Você foi tão rebaixado nesse momento que eu vou te chamar de Palmeiras. Olha aí. Oi, Zé, vai responder? Vai arrumar briga aqui hoje. Não, eu sou palmeirense, o pior é que eu sou palmeirense. Você tá perdoado, né, Zé? Me humilha, me chama de Vasco, cara, vai. Que isso? Vai engrossar agora, assim? É assim que vai rolar o programa? É assim? Opa. Falando de futebol aqui, né? Tem moleque não, velho. No outro jogo do Grupo B, Espanha 2, Marrocos 2. Espanha também tomando no cu pra passar de fase? Os dois, né? Tanto Portugal quanto Espanha. Fizeram uma boa partida entre eles na primeira rodada, né? Uhum. E depois sofreram tanto pra Portugal pra ganhar de Marrocos. Fez um gol de 4 minutos, né? E depois sofreu o jogo inteiro. Esse Grupo Espanha, B aí, né? Esse grupo B foi na sofrência, velho. Foi dedo no cu e gritaria. Não teve beleza pra ninguém, velho. Sim, eu acho que fatalmente se Irã e Marrocos tivessem outros grupos, era bem provável que eles tivessem passado. No grupo do Japão, eu teria certeza que Irã e Marrocos passariam. Será? Jogaram bem. Foram duas seleções que jogaram como nunca e perderam como sempre. Claro, tem que ser, né? Mas engrossaram, né? É, deram uma engrossadinha. Depois, quando a gente chegar no grupo do Peru, a gente fala isso. Muito bom. Espanha e Marrocos, alguém tem algo a declarar? Matheus? Não, Marrocos, nada e vem à cabeça. Na Espanha, eu tenho uma dúvida: cadê aquele jogador que tinha um cabelão e sempre batia com a cabeça, que era legal? Ele não tá mais no time da Espanha? Puyol aposentou já? Faz tempinho. Eu gostava dele. Faz uns 6 anos aí. Ok, desculpa. É só isso mesmo, valeu. Não, na Espanha você tem que ver que o Renan Cirilo tá jogando lá, né? É isso aí. É mesmo, né? É igualzinho. E isso não é um elogio. Não. Cara, e o cara foi um puta artilheiro no porra da Espanha. Ela fez gol pra caramba. Se eu não me engano, ele é um artilheiro. Com mais gols nessa Copa do Mundo. Jogando pela Espanha, né, cara? É, o pior que é mesmo. Que bizarro, né? Mas a Espanha mereceu, né? A Espanha fez uma puta de uma cagada antes de começar a Copa, que é mandar o seu técnico, né, embora. Faltando 2 dias pra estrear. É óbvio que ia dar merda, né? Bom. Silêncio constrangedor, gente. Mas então, no grupo C, tivemos Dinamarca e França. Não vamos falar nada desse jogo, que foi uma merda, 0x0, único 0x0 da Copa. Vai tomar no cu esse jogo. Não dá não, velho. Tem que falar jogo da Copa. Todo mundo quer falar do Peru, cara. Passa pro Peru logo, velho. Austrália e Peru, finalmente em campo. Guerreiro fez o gol em Copa. Olha que lindo, cara. Porra, meu peruzão é gigante, né? Finalmente. Ganhou da Austrália. Você viu o Peru metendo a bola lá, Leozão? Não tem como não ver, né? Caramba, cara. Rapaz. Delícia, cara. Mas o Peru. É que o imbecil do treinador não escalou que tem o Guerreiro pra colocar no jogo. Eles brigaram tanto pra colocar o Guerreiro na Copa do Mundo e eles deixam no banco no primeiro jogo. Então talvez se o Guerreiro tivesse jogado o primeiro jogo, talvez o Peru tivesse passado por aí, né? É que o Guerreiro tava muito tempo afastado, no caso era suspensão, né? E daí ele tava sem preparo físico nenhum. Eu acho que ele foi suspenso por dopa, ele ficou esse tempo todo se dopando, velho. Ah, mas eu acho que você tá no Peru e... Você tem um Guerreiro? Não dá pra você deixar ele no banco, não. Não, cara. Quer dizer que com um Guerreiro dava no couro? Se entrar no campo sem o Peru Guerreiro, faz uma... Você vê que o Peru, sem o Guerreiro, ele foi um Peru jovem, né? Um Peru aí, sem aspiração, né? Um Peru realmente cabeça baixa, né? É, só tem que tomar cuidado que o Peru Guerreiro aí entrar em campo descalço pode dar problema mais pra frente, né? Exatamente, pode ter algum tipo de doença aí. Falar do Peru, assim, não existe maturidade quando se fala do Peru e quando se fala da Mangueira, né? Quando o Peru entra, cara, não tem mais como, cara. Você sempre abre um sorriso. Quando você volta com 12 anos. E quando a Mangueira entra também lá no Rio. Pensador, você já viu a Mangueira entrar ao vivo? Batucando? Opa, foi gratificante, foi maravilhoso. Ah, o Leozão vibrou quando o Peru entrou. Ah, rapaz, eu confesso que eu fiquei feliz, viu? Fiquei realmente feliz. Bom. Tá bom, né? Chega, mas chega. Essas horas ele fica quieto, cara. Tá bom. Imagina se a Chechênia tivesse se qualificado pra Copa, cara, ser o Peru entrando na Chechênia, cara. Olha só. Imagina o Peru jogando com a República Tcheca. O Peru e a Tchequia. Já pensou o Peru jogando com as Ilhas Virgens? Nossa. Caralho, não. Mas você não quer xingar o Cuevo? Chega nessa porra, pelo amor de Deus, velho. O grupo D. Não quer nem xingar o Cuevo um pouquinho? Não, o Peru vai deixar saudade. O jogo mais legal da rodada, Nigéria 1, Argentina 2. E aí, o que vocês acharam da sofrência argentina? Ah, a Nigéria deu uma vacilada aí, né? Mas foi dramático demais, cara. Foi um tango. Eu acho que a Argentina deveria ter caído, cara, na fase de grupos, cara, nesse jogo, cara. Eu vi no fora de cobertura que acho que foi o craque que falou que a Argentina lutou muito pra conseguir ser eliminada só nas oitavas de final, pra não cair na primeira fase. É que a gente vai saber que é verdade mesmo, né? Mas o time da Argentina é muito ruim. O treinador chegar pro Messi e falar: Léo, o que que eu faço? Coloca o Kun? Pô, pelo amor de Deus, né? O cara é pago pra treinar o time e ele vai perguntar pro Messi. O Messi, ele é autista, pô, não sabe falar. O Messi nem sabe que tá jogando bola, às vezes. Não sabe. Ele se vê, ô, caramba, eu tô jogando. A única coisa que ele sabe que ele tá fazendo é vomitar, sei lá. Mas, olha, a cara que o Messi fez de coitado na entrevista, eu fiquei com dó, admito. Ele fez uma carinha de... Sabe o cachorro quando você faz um truquezinho idiota com a mão, tipo, esconde o petisco? Ele faz uma cara de... Nossa, mas o que aconteceu com o petisco? É tipo essa cara que ele fez na entrevista, cara. Eu fiquei com dó, na real. Meu Deus do céu. Mas eu tenho dó realmente do Messi estar num time tão ruim da Argentina, não. Ele merecia um ter mais sucesso na Copa do Mundo. Por mais que seja argentino e a gente quer que a Argentina se foda, desculpa, Julian e Sebs, a verdade é essa, mas ele merecia um pouquinho mais de sorte, não? Muito ruim o time da Argentina, não? Cara, daí você pega um filho da puta, tipo Dybala, que é o jogador da Juventus da Itália, ele vem e fala pra imprensa que é difícil jogar com o Messi. Meu irmão, vai tomar no cu, velho. Difícil é jogar com o Nenê e com o Cueva, velho. Difícil jogar com o Messi aonde, velho? Mas nesse jogo aqui, eu tava vendo uma notícia hoje, que o Obi-Mikkel, ele jogava no Chelsea, né? E capitão, certo, da Nigéria. E ele foi, ele jogou contra a Argentina, sabendo que o seu pai tinha acabado de ser sequestrado, velho. Caralho. Caralho, isso agora, nessa Copa aqui? Isso, não, no jogo contra a Argentina. Você tá brincando. Verdade, eu vou mandar o link pra vocês aqui, no Hangout. Ele falou, ó, eu joguei enquanto meu pai tava na mão de bandidos e tive que superar esse trauma. Recebi uma ligação 4 horas antes do pontapé inicial pra dizer o que tinha acontecido. Tava perturbado e teve que tá muito bem preparado mentalmente pra jogar. Mas no fim das contas, jogou, né? E... perdeu o certo, jogo, né? Perdeu o jogo. Mas não perdeu o pai, eu acho. Tomara, né? Bom, se ele perdeu, ele tinha que ter ganhado, pelo menos perder o pai, cara. Não dá pra ser. Pô, não, perder as duas é foda. Foi liberado. Né? Foi liberado. Não, mas sequestraram ele pra pedir dinheiro, né? Não, assim, você ganha da Argentina de qualquer jeito. Puta que pariu, né? Isso é muito escroto, né? Se fizessem isso, né? O pai dele foi liberado depois do pagamento de 21 mil libras. Nossa. 107 mil reais. Agora ele tá no hospital e tal, mas puta, bizarro, né, você entrar em campo numa situação dessa, não? Eu não precisava ter entrado, cara, muito, muito escroto terem deixado ele entrar até, sei lá. Então, só que daí, segundo ele falou, ele só tá falando agora essa situação porque os bandidos falaram, se ele descobrir que saiu alguma coisa aí, ele mata seu pai. Tá. Não, pode crer. Não tá certo. Então, caralho, que situação merda. Ele tá falando agora, depois que soltou. Uhum. Não, calma aí. Os caras sequestraram o pai dele pra fazer ele jogar bem? Não, por cara. Dinheiro. Por dinheiro mesmo. Mas ele não podia falar com ninguém, tipo, contactar as autoridades, E se ele não jogasse, seria suspeito, então. Ah, então se ele se afastasse do jogo, já iam descolar e iam matar o pai. Caralho. Sim, já iam descobrir que, né? Porra, cara. Não tem o lance de se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, se o John B. Mickle tivesse avisado a polícia, nada disso. Não, o que eu tenho certeza é que há 4 anos vai ter um filme foda sobre isso. Daqui a 4 anos vai ser um filme fodão sobre a história, tenho certeza. Cara, legal, hein? Ah, é verdade. Aí, vou escrever esse roteiro aí e pedir pra eles venderem pra gente. A gente grava aqui em Santo André mesmo. Se tivesse não. Eu acho que se gravasse em Osasco seria talvez melhor. Eu tenho que ir para Paraná, que é a Rússia brasileira, né? Paraná. O sequestrador, você coloca o Almir no papel do sequestrador, é isso? Com certeza. É bom que pode pagar o cachê em cachaça, né? Certo. Em corote ainda, né? Isso. Corote. É o seguinte, a gente quer 20 mil libras, mas se pudessem em dogão e corote, a gente aceita. Dogão no bisome aqui de Osasco, pô. Eu ouvi isso com a voz do Almir chapado. No outro jogo do grupo, Islândia 1, Croácia 2. Islândia vacilou aí, né? É. Não ficava muito, né? Ah, cara, mas a Croácia tava muito forte. Acho que já tava bem desenhado. Quem ia passar a Croácia e a Argentina mesmo. Os dois times estão muito fortes, cara. Croácia jogou bem, cara. Jogou. Croácia jogou bem. Time reserva, inclusive, né? Exatamente, foi com o time reserva. Mas o Modric jogou, não jogou? O Modric foi o único titular, eu acho, que jogou. Ah, legal. Mas a Islândia fez uma festa bonita, né? O bagulho do trovão lá, as palmas, que é muito legal, mas... Só jogou contra a Argentina, né? Só jogou contra a Argentina mesmo, porque nos outros jogos, pô, não devia nem ter perder pra Nigéria foi o que realmente ferrou a Islândia. Ninguém esperava que a Islândia ia perder pra Nigéria, né? De fato, Ah, cara, eu não botava muita fé na Islândia, não, viu? Vou ser sincero com você. Era mais torcida do que realmente pensar. Que é só essa mania que o brasileiro tem de ficar admirando nação branca europeia. Vai se foder. Militei. Crítica social foda, hein? Abaixo a burguesia, né? Viva o proletariado. Vocês conseguem imaginar que quase todos nós aqui estão numa cidade maior que a Islândia? Com certeza, pode é verdade. Crer, né? Não. É, não, Rio não, das cara, Pedras é pequeno aqui, cara. Então, tá o Japão. cara. Isso foi uma confissão? Que maldade vocês têm, cara. Que mente poluída, cara. Pô, calma lá. O nego vai chegar e falar: ah, você é xenofóbico com os japoneses. Claro. Se você é japonês, né? Não, eu sou brasileiro, cara. Por um acaso, estou no Japão. Não, mas você tem zóio puxado, você é japonês. Nossa. Você é da etnia japonesa. É exatamente. Isso foi bizarro. E me chamam de brasileiro quando eu tô aqui, tá? Japonês não aceito. Manda esse trecho de... Manda esse trecho do... Tá? Croácia 2, Islândia 1, então. Vamos passar pro próximo jogo, grupo E, Brasil e Sérvia. Tranquilo, né? Brasil e Sérvia. Eu fiquei com dor da Sérvia. Mas foi legal. O Paulinho fazendo gol, eu criticando o Paulinho todo dia aqui, ele vai lá e faz gol em Copa. Pô, mas aquela enfiada de bola no corredor ali foi uma... Você gostou da enfiada do Coutinho ali, pelas costas? Pô, aquela enfiada de bola do Coutinho, rapaz. Cheguei ao clímax vendo aquilo lá. Até arrepiou, né? Não, mas o Coutinho... O sol não bate, cara. O Coutinho, a primeira fase dele foi perfeita. Eu acho que ele talvez tenha sido o melhor jogador da primeira fase, acho que o Coutinho. Ah, sim. Do Brasil, muito, sim. Muito, eu acho que é o melhor no geral. Ele com o Modric, eu acho. Eu acho que ele com o Modric. Na primeira fase foram os melhores. Como assim, Léo? Como assim, cara? O nosso super astro Neymar, você não vai falar dele, cara? Nosso Robert De Niro. Essa foi a primeira partida, talvez, realmente boa do Neymar, né? O Neymar não jogou contra a Suíça, né? Ele tava mais preocupado em cair, em chamar atenção. A segunda partida contra a Costa Rica, ele até fez o gol, mas também jogou muito psicologicamente, ele não tava bem, né? Não sei o porquê também, porque ganhando... o tanto de grana que ele ganha comendo quem ele come, eu ficaria psicologicamente bem em todo momento, pô. Ô, Matheus. Oi. Você não avisou os caras que não pode desenhar do Neymar nesse podcast, não? Cara, se não pode, é melhor eu sair, na moral. Porque eu tô com minha pauta aqui. Eu fiz uma pauta pra falar mal do Neymar hoje, cara. Tô só esperando o próximo jogo. Ô, O Matheus, ele tá torcendo pro Brasil, mas contra o Neymar. Exatamente, né? Esse é o que eu penso. Eu quero que o Brasil ganhe, mas eu quero que o Neymar se foda ao mesmo tempo. Todo jogo do Brasil lá no Telegram, ele fala, cara, alguém tem que quebrar o Neymar e depois ser expulso. quase fizeram isso nesse último jogo, mas nós vamos falar depois. Vamos chegar lá. Mas é verdade, contra o México teve uns negócios absurdos acontecendo ali. É. Uma boa apresentação do Brasil contra a Sérvia, né? Acho que a Sérvia teve 5 minutos aí de bom futebol, que eles até foram um pouquinho perigosos, mas no restante acho que o Brasil foi dominante, mostrou realmente. Foi o primeiro bom jogo do Brasil na Copa, eu acho, inteiro, né? Contra a Costa Rica não foi tão ruim assim, não achei, foi o 2-0. Esse aqui... É que a situação, a circunstância que foi o 2-0, né? No final, né? Uhum. Nos acréscimos, cara. Dos gols dos acréscimos. Tem muito... A exibição do Brasil contra a Costa Rica foi boa, mas o gol ter saído no acréscimo é que faz a gente pensar, puta, que sofrimento, você não jogou tão bem. Mas contra esse Brasil foi bem. Esse Brasil, cara, eu tô tendo a impressão que o time tá demorando muito pra engrenar. O time só vai acordar lá pros 30 do primeiro tempo. Né? O time tem muito pouco tempo pra fazer gol, de fato. Aí que tá. O Tite, né, Rafa? E o time do Tite é isso aí mesmo. E aí, então... Isso. Cara, sobre a Sérvia, na partida, a melhor aparição dela foi durante o hino nacional. O Brasil não deixou jogar. Exatamente. Achei engraçado. Muita gente tava com medo do centroavante deles lá, do Mitrovic, mas não fez porra nenhuma também, né? Caramba, o Brasil é foda, né? Além de não jogar, fica atrapalhando os outros, né? Não deixa fazer gol, cara. Foi nesse jogo que o Marcelo saiu cagado, né? Foi. É importante a gente falar isso, né? Eu achei essa história do caralho. Que cagada, né? Não se recuperou até agora. Cara, mas o pior é que você não acha nenhum vídeo, nenhuma parte assim que mostre assim, não, ele se machucou de fato. Não tem nenhuma evidência demonstrando que ele se machucou. Diz que foi só mostra ele saindo assim de perna aberta, né? É, véio, e o cara vai conversar com ele levanta a mão assim, tipo, nem encosta o mini, não. Você percebe? Encostava e fica no sujeito que tá cagado, velho. Exato. Cara, quando você tem que ir, cara. Natureza chama, assim, é imperativo. Isso aí. Como é que ele não foi? Ele já fez lá mesmo, né? A turma fala que ele deu o carrinho e a hora que ele deu o carrinho, ele cagou. Será que foi isso aí? Pô, já pensou se ele não tivesse conseguido segurar as pregas, cara? Tivesse sido que nem aquele maluco lá do MMA que se cagou no meio da luta. Não, mas já aconteceu na Copa do Mundo um cara ter se cagado em campo e ter continuado no jogo. Sério? O Gary Lineker continuou fazendo merda durante o jogo. O Gary Lineker na Copa de 90... Eu não sei se foi na semifinal contra a Alemanha, mas ele se cagou. Aí tem até a imagem dele roçando a bunda no chão pra limpar a merda na grama. Nossa, que maravilhoso, hein, cara? E pior que é verdade essa cena aí. O jogo foi bom ou foi uma merda depois? Ah, caralho! Merda no jogo, né? Desculpa, não resisti. Ah, cara, vocês deixam a piada quicando, cara. Tem que chegar e chutar, né, velho? Tem que cortar, né? Assim, tem o vídeo. Se vocês quiserem que eu mando pra vocês. Ah, eu não quero ver ninguém cagando hoje, velho. Não parece merda, mas tipo, você vê ele roçando a bunda no chão que nem um cachorro limpando o cu de merda. Caralho. Eu vou mandar. Foi contra a Irlanda o jogo. Eu vou mandar. Cara, agora eu imaginei aquela do cachorro com a bunda no chão, assim, com as patinhas assim, ó. Da frente, assim, puxando o cara e se arrastando a bunda no chão, cara. Que louco isso. Tem esse vídeo aí. Ele cai no chão, ele percebe que ele se cagou. Que situação. Ele viu que se cagou, ele começa, olhou a sua bunda no chão, fala pros caras, me caguei. Aí os lateral já não queria passar ali naquele pedaço do campo. É o bom que o zagueiro não ia querer marcar também, né? Ele ia jogar sujo, né? Nossa. Ai, meu Deus, tá ficando cada vez pior. Putz. Tá bom, chega. Tá bom. Acho melhor mudar de jogo, né? Vamos pra próxima, vai. Alguma consideração sobre o jogo do Brasil? Mais alguém? Brasil e Sérvia? Não, tranquilo. Eu vi o primeiro tempo no rádio só. E foi bem engraçado. Nunca tinha ouvido um jogo assim inteiro no rádio. Achei bem massa. Continuou não ouvindo, né? Você falou que ouviu só o primeiro tempo. Não, o segundo eu vi na TV, cara. bem observado. Mas e aí, José, o que você achou? Thiago Silva fazendo gol, tá jogando bem pra caralho a Copa, tá irreconhecível até. Ah, eu comparo essa Copa com 90 e 94, que 90 o Brasil fez zecrado e 94 conseguiu ser campeão. Se a gente voltar pra 2014, Thiago Silva, por causa do choro, né? Eu acho que... O Thiago Silva é o novo Dunga? Oi? O Thiago Silva é o novo Dunga? Não sei se é o novo Dunga, mas se ele continuar como capitão, pode ser, né? É a Copa de Redenção dele. Ou talvez o Branco também, né? 90, que teve aquele lance Quem viu a Copa de 94? Eu vi. Acho que só eu pensador. Cara, o time do Brasil foi muito execrado na Copa de 94. Quando chamaram o Dunga, falaram, como assim chamar o Dunga? Todo mundo metia o pau no time de 94, cara. Ah, tanto que o Brasil classificou na última rodada, né? Que o Romário foi uma coisa incrível, cara. O Romário que classificou o Brasil pra time. Não, e mesmo quando foram pra Copa, tava lá jogando, todo mundo falava mal. Falava, como assim chamaram o Dunga? Só sabe jogar deitado, esse filho da puta. Nossa, só sabe jogar deitado, muito bom. É. E aquele enceradeiro ali, o Zinho não sabe levar a bola pra frente. Puta. Ah, mas vai tomar no cu, o Zinho jogava pra caralho. Ah, mas eu comparo muito essa Copa com o 90-94. E o Thiago Silva, ele tá muito seguro, né? Eu acho que a confiança que o Tite deu pra ele, até porque o Marquinhos vinha sendo titular absoluto na zaga com o Miranda, chegou a hora da Copa, Thiago Silva, tanto que o Marquinhos não entende até hoje porque ele saiu do time, mas o Thiago Silva, ele é o líder, né? Eu acho que a jogada de 2014 não é nem o choro, cara, é aquela expulsão imbecil que ele teve contra, aquele cartão amarelo imbecil contra a Colômbia que ele teve. Ele foi retardar o tiro de meta, né? De meta, e tomou o cartão e não jogou o jogo contra a Alemanha. E nessa Copa ele tá muito seguro, muito confiante, né? Ele tinha que estar aliviado pra não estar no 7-1, né? Porra, ainda bem que eu tomei aquela porra daquele cartão, né? De boa. Tem muita gente que acha que ele tava no 7-1, né? Ele com o Dante, né? É porque associa muito essa geração de merda aí que perdeu tudo da seleção, a gente associa muito ao choro dele porque ele era o capitão, né, cara? Esse é o cara do Sou Criando Alegria pro Meu Povo? Não, esse é o outro chorão. A Praga era chorona. Ok. Mas quem deve estar puto é o Marquinhos, né? O Marquinhos, quando ele tava no Corinthians, o Tite mandou vender ele porque ele era muito baixinho. Aí chega na seleção, ele é titular o ciclo inteiro, chega na Copa do Mundo, o Tite coloca ele no banco pra colocar o Thiago Silva. Esse cara deve estar puto pra caralho, né? É, mas quem deve estar, mas ele é novo, né? Quem entrou tá bem, não tem como ele pode até questionar no início, mas agora, quem no Brasil questiona o Thiago Silva e outro, né? A gente aqui criticando o Thiago Silva e toda a seleção de seleção da Europa, dos times europeus, nos últimos anos, a seleção dos campeonatos europeus, o Thiago Silva sempre tá nessa seleção. Sim. E é um cara que é respeitado, né? Com certeza. Dá mais medo, né? Respeita. O cara vê o cara vindo pra cima, vê o Thiago Silva e fala, opa, aqui não é qualquer um não, nego. Então... E ele e o Miranda estão muito bem, né, cara? Tá impressionante, assim, a dupla de zaga. Os caras vão finalizar. O Brasil tomou um gol que foi a falta, que ainda é um gol irregular, né? Que fizeram a falta no Miranda no primeiro jogo, né? É, Miranda e Thiago Silva é o novo Lúcio e Juan? Lúcio e Juan não ganharam nada, né? Não ganharam a Copa, né, melhor dizendo. Lúcio e Roque Júnior, acho que pode ser. Márcio Santos e... Qual que era o nome do outro? 94, esqueci agora. Aldair e Márcio Santos, cara. Putz, defesa foda que era. Antes da Copa era Márcio Santos e Ricardo Gomes, não era? É, o Ricardo Gomes se machucou, né? Aí acabou não indo, né? Ricardo Rocha era reserva nesse time, né? E a reserva. Cara, eu lembro do álbum de figurinhas que saiu nesse ano, cara. Tinha o Ricardo Gomes, cara. Não era um... Tinha álbum de figurinha naquela época? Sim. Olha aí. Por incrível que pareça, já existia essa tecnologia de imprimir coisas, cara. É incrível. Olha aí. Não apareceu, mas já existia, cara. Era desenho. A internet ainda não tinha, assim, da forma que a gente conhece hoje, né? Mas, assim, imprimir as coisas já faziam, cara, nessa época. Fantástico, brother. Os caras são muito provocativos, velho. Os caras chamam de velho na cara dura, né? Nem disfarce. Já existe álbum de figurinhas, cara. Eu lembro da Copa, não lembro disso. Era pivete. Eu tinha poucos meses. Ah, você não lembra. Pai, moleque, você não lembra, não, pô. Eu acho que Suíça e Costa Rica dá pra pular, né? Só resgatar que foi 2x2. É, mas foi bom o jogo, viu? Confesso que eu não assisti. Ah, eu também não. Eu tô falando que eu vi os melhores momentos. Teve quatro partes. Teve melhores momentos? Porra. Se você julgar o jogo como bom, porque você viu melhores momentos, todo jogo foi bom, porra. É verdade, né? Até o jogo foi 0x0, teve algum momento? Não, o 0x0 não é possível ter melhor momento naquela merda de jogo. Dinamarca não foi bom, não. É, a Dinamarca realmente não foi bom, não. Isso aí, né? Próximo jogo, Rafa, pelo jeito. Eu tava no multi falando, sou retardado. Silêncio nunca, né? Desconfortável, assim, o cara tá no mudo. O bom é que gravando geral, caralho, eu não vou ter que cortar o que ele fala no mudo. Mas vamos lá, eu esqueci o que eu tinha falado, que pena. Suíça e Costa Rica, então, 2x2, uma merda. É, Suíça passou junto com o Brasil em primeiro, Suíça em segundo. No grupo F a gente teve Coreia e Alemanha. Aí sim. Que delícia. Isso foi um jogo maravilhoso, cara. Esse foi muito bom. Não dava pra acreditar que uma coisa tão maravilhosa tava acontecendo, né? Cara, que sensacional a Alemanha perdendo pra Coreia e não se classificando pra as etapas de final da Copa do Mundo. Cara, e o segundo gol, né, da Coreia, sem goleiro, foi um negócio sensacional. Foi foda. O Neuer saiu do gol querendo ir lá pra área, velho. Maluco. Não foi nem pra cabecear, ele foi pra driblar, velho. Com certeza foi uma das melhores cenas dessa Copa do Mundo. Com certeza, com certeza. O combo do Tite. E a Alemanha perdeu, conseguiu perder pra Coreia, que é uma bosta esse time da Coreia. Mas não é. Eles não são bons de bola, mas correm pra caralho, cara. Puta, não, como correm? Coreano, cara. É tudo mas pessoas correr, que se apoiam da fronteira. Se fosse correr, vai correr 100 metros raso, porra. Não, o Zen Bolt ainda não correu muito, cara. É, o Zen Bolt tá jogando bola. Olha aí. Tá, ele tá jogando um time da Escócia, se não me engano. Imagina, Alex, imagina a Jamaica classifica pra próxima Copa, os caras convocam o Bolt. Olha aí. Isso seria uma coisa inacreditável. Não, eu acho que seria totalmente plausível. É que eu posso estar falando merda, mas a Jamaica não é tipo território norte-americano, território estadunidense? Não. O Panamá também, cara. Ah, é verdade, né? É, foda-se, vamos lá, continua. Eles são autorizados. Eles são autorizados a ter uma escola pública e um time de futebol. Vem vir a seleção. Mas, tipo, acho que nem os próprios coreanos esperavam que eles podiam ganhar da Alemanha, não? É, isso foi um lado de zoeira, né? Pô, passamos, vamos lá. Não, eles já estavam eliminados da Copa. Já pegaram e falaram, velho, a gente veio lá da porra da Coreia, teve que viajar pra caralho, daí vem pra Rússia, ninguém entende o que a gente fala, pensa que a gente é Japão. Vamos deixar alguma coisa aqui, algum legado. Eu acho que é o mesmo caso do Peru, não é? Que também já tava desclassificado e ainda assim meteu dois. Então, mas a Coreia não tava desclassificada. Não? Aí o Rafa acabou de falar isso. Tanto mínima de passar. Não, a Coreia... Mas dependia acho que da Suécia perder alguma coisa assim, não é? A surpresa desse grupo foi a Suécia ter feito 3 gols no México. É, eu acho que a Suécia... Ah, é? A Coreia podia classificar dela. Ah, não, não, a Coreia tem que ter feito tipo uns 4, eu acho. 1-0? Se o México tivesse de 1-0 da Suécia, a Coreia tinha passado em segundo lugar. Caralho, verdade. Verdade. Não tinha pensado nisso. É mesmo. Caramba, então foi a valer, né? O maluco lá, que joga no Tottenham, ele tá doido pra chegar nas oitavas pra... O Son. Son, o nome dele. Pra ele ser dispensado do serviço militar, que é obrigatório na Coreia, né? Ele ia ter que prestar, acho que 24 meses de serviço militar, daí ele já tá com 28 anos, 26 anos, a carreira dele acabar. É. Ele tem 2 anos pra se apresentar, até os 28. Isso. A não ser que ele ganhe os Jogos Asiáticos do final do ano. Então, mas acontece que a Coreia ganhou 2 vezes no tempo que ele jogava, só que ele nunca jogou. É, a medalha olímpica, ela dá direito a isso, né? A esse perdão, uhum, né? Só que a Coreia ganhou o ouro olímpico, ele não estava no time. Tem mais o que tomar no cu mesmo, né? Perdeu um monte de oportunidade. A porra do Pelé, campeão do mundo, foi lá e foi pro exército, porra. Tem que ir pro exército mesmo. Ah, vai combater o gordinho louco lá da Coreia do Norte. Agora eles estão se juntando. Vai ficar tudo certo. Isso, vai unificar e vai ficar tudo bem agora. Vai. Ou não, né? E o México, como sempre, foi lá e perdeu de 0-3 pra Suécia. Perdeu de 3-0. Eu acho que o México ele só veio pra zoar, cara. Ele não veio com intuito de ganhar nada, assim. Ele só veio realmente pra zoar a galera. Eles não tinham nenhum ele intuito só veio realmente. Ele sabia que ia ter meme do Chapolin, né? Exato, exato. A única ideia do México era zoar. Zoando os alemães, né? Metendo gol nos alemães. Já. Isso. Tipo, eles não chegaram se esforçaram pra ganhar tudo, a Copa. Foi só pra zoar a Alemanha. E enfim, foi indo, simplesmente. Eles estão torcendo no Brasil agora, tenho certeza. Torcendo todos pro Brasil, verdade. Tomando tequila. Isso, exatamente. Foi muito foda que, como a Coreia ganhou o jogo, o México se classificou, né? Daí a torcida do México foi lá na frente da embaixada da Coreia. Eu não sei se isso foi na Rússia ou se isso foi no México mesmo. Acho que foi no México. O embaixador desceu lá pra agradecer e carcaram tequila no embaixador. Matheus, o velho tomando shot de tequila direto do bico da garrafa, velho. Acho justo. Acho muito honesto. Tudo bem. Muito foda. Eu faria o mesmo. Exatamente. O embaixador nunca foi tão feliz na vida, né? E a galera tocando sons, comemorando junto, muito foda. Comemoraram isso. Comemoraram o som de K-pop, de BTS. Que merda. Tem muita gente falando que se a Alemanha sair de fora, ia escutar BTS por um longo tempo. Então tem gente que tá escutando. Cara, já pensou se eles vão agora e da embaixada do Brasil pra comemorar alguma coisa? Quem que vai estar lá? O Aloysio Nunes, sei lá? Tendo que tomar tequila na bico da garrafa? Já pensou que foda? Eu jogava um Molotov nele. Que isso? Não vai desperdiçar tequila, cara. Para com isso, cara. Não faz isso, não. Pessoa agressivo, né? Enfim. Mas enfim, México 0, Suécia 3, os dois classificados são a Suécia em primeiro, México em segundo, México acabou pegando o Brasil na próxima fase. Vamos lá, grupo G e grupo H, Inglaterra e Bélgica. Esse jogo foi tão merda que eu não quero nem comentar sobre ele, os dois entraram pro time reserva. Panamá e Tunísia, acho que foda-se também, né, vamos lá. Ah, o Panamá fez o primeiro gol em Copa do Mundo, valeu, O gol 2000, né, não foi? Panamá fez o primeiro gol da história deles em Copa do Mundo contra a Inglaterra. Isso mesmo. Perdeu de 5-1. Mas o tunisiano, ele fez o gol 2000, eu acho, da Copa. Sabia não. 2000 ou 2500. Mas ninguém liga. Cara. Porque é da Tunísia, né, cara? Porra. Foda-se. É igual peso, cara. Depois do 100, você não conta mais. Fica esses países entrar na Copa, isso que acontece. O cara que fez o gol 2000 é tunisiano. País. Vai estar tipo Santa Barbinha do Sul na Copa do Mundo. Vai ser tipo campeonato brasileiro, né? Você vê uns times que nunca aparecem em lugar nenhum, tá lá. Aí vai virar Taça Guanabara mesmo, essa bosta. Grupo H, Japão 0, Polônia 1. Justo. Polônia se concentrou muito, mas foi só um gol que saiu mesmo, infelizmente. E a Polônia não classificou? Ai, Deus, você tá indo no Japão, fala dessa merda de jogo aí, velho. Isso é legal, e Colômbia 1-0 pra Colômbia, gol do Falcão Garcia, se pouco me engano. Domina. Ah, foi do Mina? A verdade, foi o finalzinho do jogo, né? Esse jogo parece que ninguém queria ganhar, né? O James Rodriguez já entrou nesse jogo? O James Rodriguez. Cara, ele se machucou, né? Jogou esse jogo, sim. Eu acho que ele jogou o segundo jogo inteiro e se machucou no terceiro. Ele se machucou esse jogo aí. Eu acho que logo no começo ainda, viu? Porque o primeiro jogo ele entrou, acho que no segundo tempo, né? No segundo tempo, contra o Japão. Aí contra Senegal, contra a Polônia ele jogou o jogo inteiro. E contra Senegal ele saiu no segundo tempo, eu acho. Primeiro, aliás. Esses jogos aqui a maioria ninguém viu, né? Porque a Globo só passou um. Eles foram simultâneos, né? Só que tinha que ir no aplicativo, né? Os jogos eram todos simultâneos. Se quisesse ver o outro jogo, você tinha que baixar o aplicativo da Globo pra assistir. Eu tinha que fazer o cadastro e vender a alma pra família Marinho. Isso. Então, mas vou contar o segredo, tá? O Fox Sports, se você só cadastrar o e-mail, você tem acesso também. Ah, mas quem tem TV a cabo hoje em dia, né? Não é TV a cabo, só com o seu e-mail você consegue acessar. Essa informação realmente é boa. A gente tava se fodendo no trabalho pra conseguir uma conexão boa lá. Olha aí, tá vendo? Bom, acabou então a fase de grupos. Vamos passar direto para as oitavas de final. Isso. Agora oficialmente com o bolão do Twitter. Como? Não, eu falei agora oficialmente começa o bolão do Twitter que a gente tá perguntando pros ouvintes. Ah, tá. Não é bolão exatamente, é mais uma enquete, né? Ok, cara. Tem que ir apostando. Chama de... Tá bom, vai lá. Não, bom é que... Calma, Matheus, calma. O Matheus, ele ficou muito, muito sentido de tipo que... Tá, vai lá, vai. Tá. Pô, fica desprezando meu bolão aí, pô. Que organização foda pra perguntar na hora certa, configurar o relógio pra hora que começa o jogo acabar a enquete. Olha, a enquete, como você tá falando. Pois é. Quer dizer que todo mundo quis falar do Peru, mas ninguém falou do bolão dele. Desculpa, gente. Mas tem que mexer com o peru esse lazarento, caramba. Tá difícil. É o mês do pinto, né? Ah, não, acabou. Ele insiste. Puta merda, para. A gente tenta... de outro podcast aqui ainda. Desculpa, gente. A gente tenta esquecer do peru, parece pele de pica, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá bom, então. Primeiro jogo do sábado foi França e Argentina. Jogaço! Talvez o melhor jogo da Copa, hein? Foi bom. Eu acho que Espanha e Portugal foi melhor, viu? Ah, não. Esse aí de eliminatórias acho que superou Espanha e Portugal. Foi um puta do jogão. A Argentina se fodendo pra caralho, tomando gol. Jogou com reviravolta, foi muito foda, gostei. Não, é que agora que começou a Copa mesmo, né? Agora se perdeu, tá fora. Então o pessoal vai com sangue no olho, né? Agora eles começaram a jogar mesmo, né? Porque a França, todo mundo tava... não tá jogando esse bolão. Mas tava enrolando, né? Agora eles mostraram mesmo, né? Então, é que o jogão, ele aconteceu mais por demérito da França do que por mérito da Argentina, né? Ah, sim. A França tinha mais time, mais equilibrada, né? E não sei, Rafa, se foi o melhor jogo, não. Acho que teve, nessas oitavas, teve jogo mais emocionante. Por exemplo? Cara, desse jogo teve até youtuber perdendo o contrato de patrocinador, velho. Esse jogo tem que ser o melhor. Né? verdade, mas se fudeu, né? É o Giro Cossiello. Mas? Mbappé fez 2 gols, né? É, jogou o fino da bola, né? O pênalti, foi ele sofreu um pênalti também, que ele correu pra caralho, tanto é que foi aí que ele fez a piada, o Cossiello, né? Isso. A piada dele foi que ele correu tanto que dava pra fazer uns arrastão monstro na praia. Nossa. Essa foi a piada. É, foi a piada do youtuber, Tim. É. Você vê que ninguém deu risada, então a piada realmente era... Pois é. É uma merda. De piada. É. Era top, realmente. Bom. Ali no Twitter, pois Rafael, é. O... Ah. 67% dos ouvintes que votaram, votaram na Argentina e 33% votaram na França, que teria ganhado. Mas, pelo jeito, eles erraram, em maioria. É, pelo jeito, eles não entendem, não assistiram a Copa. É. Então... Votar na Argentina, puta que pariu, gente, vocês me desculpem. É um bom ponto, cara. Pena que não dá pra ver quem foi aqui no Twitter, se fosse o Instagram até dava. É, Argentina, da maneira que tá jogando, a Argentina não é um time. É uma Copa de Negro ali no campo, correndo, tá ligado? Não, foi vergonhoso. A Argentina tava jogando muito, muito mal mesmo. Teve todo aquele problema, né, com o técnico, que queriam mandar o técnico embora, e mandar todo o time embora, ficou um mó bafafá antes desse jogo. Diz que ele tinha, no começo da Copa já teve uma polêmica com o Sampaoli, que disse que ele tinha abusado de uma cozinheira, né? Camareira. Camareira, né? O pessoal não gosta do Sampaoli. O pessoal os jogadores não gostam dele, porque ele também levou o Icardi pro time, que é um cara que ninguém queria o Icardi no time, né? É o pessoal. Eu acho que mais por isso, né? O pessoal lá na Argentina não gosta dele, porque ele é um cara tatuado, cara muito tatuado, assim, é sempre é tudo o maior elemento, todo mundo sabe, né? Tudo. E... tatuagem é coisa de drogado, querido. É, tatuagem é coisa de drogado. Sobre a pesquisa que o pessoal deu preferência pra Argentina, foi minha. Eu votei na Argentina só pra colocar um contraponto, que a França tava 100%. Aí acho que um monte de gente foi junto comigo, velho. Caralho, brother. Essa eu não votei, mas ok. Eu alterei a pesquisa, cara. Votar pelo... Só pra ver o Silvio pegar fogo é legal. O problema foi eu na Copa Mundi, que o meu podcast tava concorrendo contra o Pensador e eu votei no Pensador. É. Eu fui no automático, tipo, vou votar no Pensador. Só que daí eu vi que era contra o meu podcast. Então... Isso é excesso de confiança, hein? Não, a gente perdeu. Caralho. Mas no mesmo dia... Desculpa, que entra só pra tumultuar as paradas, é fogo, né, cara? Pelo amor de Deus. É brasileiro. Mas, tipo, só pra complementar a França e a Argentina, a França, ela fez 1-0 no pênalti com o Griezmann e ela achou que ia cozinhar o jogo tranquilo, porque a Argentina não ia empatar de jeito nenhum. Mas isso aí não era o Brasil que fazia isso, cara? Não, mas a França, ela fez isso por 2 vezes nessa Copa já. O Brasil fazer fez gol três, cara. E cozinhar o jogo até o final. França e Peru foi assim. A França fez 1-0, jogando muito no primeiro tempo. Segundo tempo foi aquele jogo morno. Contra a Dinamarca também, aquele jogo ruim, que tava bom pras duas equipes. E contra a Argentina, eles fizeram 1-0 e pararam. Falou, bom, a Argentina não vai empatar essa porra, não. A hora que o Di Maria fez o gol ainda no primeiro tempo e o Mercado virou no segundo, não é o Walter Mercado. Que golaço, hein? O gol do Mercado de que ter sido anulado, até porque ele fez gol com a mão invisível, não sei se vocês perceberam. Achei que você ia falar que foi de carrinho. Ai, meu Deus do céu, essa doeu. Credo. Nossa, o Pensador tá se segurando pra não fazer piada ruim, você me dá uma dessa, cara. Não. É que não tem competição, né? Com o Leozão aqui, cara, não tem competição, cara. Ah, eu prometo que eu vou segurar a onda. Eu tô me sentindo um Doublecast agora, cara. Para com isso. Eu vou segurar a onda. O próximo jogo desse grupo aí, no sábado mesmo, às 15 horas, foi Uruguai e Portugal. 2-1 pro Uruguai. Mais uma goleada, Uruguai. Não, mas esse foi um jogaço, hein, cara. Cavani, aquele gol. Caramba. É, o Cavani meteu 2 golaços, velho. Aquele gol de cabeça muito bom e aquele outro gol nem se fala, né? Nossa, mas o primeiro foi impressionante, porque ele inverteu a bola pro Suárez e já correu pra área. Parecia os dois correndo pela lateral, né, cara? Tava muito ensaiada a jogada. Cara, parece coisa que eles realmente fazem direto, né? Eu vou tocar pra você aqui, correr pra lá, você já cruza pra mim. Exato. Certeza que os caras ficam treinando isso. O gol de cara dele foi muito bonito, cara. Apesar dele ter feito de cara o gol, né? É. Pegou bem no meio da cara dele, a bola entrou, né? E o Ronaldo mais uma vez sumiu em decisão, né? Foi um jogo que ele não apareceu, não jogou, né? Quem fez o gol de Portugal? Pepe. Pepe talvez o melhor português na Copa foi o Pepe. Que é brasileiro, né? Brasileiro, né? Os brasileiros estão fazendo gol pra caramba nessa Copa, gente. Vocês estão reclamando aí. Só falta jogar pelo Brasil, né? Caralho, o Pepe, o aniquilador. Esse bate até na mãe. É, esse é violento. Mas que joga muito, joga. O Pepe é muito bom. Joga muito mesmo? Joga muito? Ah, eu gosto. Ele é bom de bola, sim. Ele é bom. Ah, mas joga ele é muito bom. Ele é maldoso. Eu acho que se ele não fosse bom, ele não tinha ficado tanto tempo no Real Madrid, não. Fazendo dupla com o Sérgio Ramos, que é outra flor, né? Nossa, mas ele é assim, nível Júnior Baiano de violência? Não, não, porque o Júnior Baiano ele conseguiu ser expulso no amistoso, né? O cara tomar vermelho amistoso é ser muito Charles Bronson, cara. É, contra Jamaica, inclusive, o maluco veio marcar ele meteu-lhe o cotovelo na face do indivíduo. Júnior Baiano, o melhor zagueiro que já pegou travesti, acho que da história do Campeonato Brasileiro. É mesmo, né? Foi o Júnior Baiano que comeu a Vera Verão? Essa eu não sabia. Meu Deus. A Vera Verão disse que escreveu um livro. Ela diz não, porque já morreu também. Uhum. Tem no livro que deu para um jogador da Copa de 98. Rapaz. E a turma, tem muita gente que especulava ou o Júnior Baiano ou o Gonçalves, que jogaram no Botafogo. Agora tem o Ronaldo também, né? O Ronaldo. Oh. O Ronaldo seria reincidente nessa questão. Olha o processo, hein? O Ronaldo não perde tempo com podcast, não, pô. Mas essa hora a gente tá falando de pessoas fictícias, não são os jogadores da Copa mesmo. Exato. São nomes fictícios. É. Que coincidência sem parecer. Aí na segunda-feira tivemos o Brasil 2, México 0. Que jogo de filho da puta do México, hein? No começo deu aquele cagaço, não deu? Deu cagaço sim, cara. Eles partiram pra cima, né, cara? Puta merda, tava. Sim. Cara, o Fagner tava uma avenida, o Fagner tava uma mãe. Felipe Luiz também, os dois lados. O Fagner tava tão. Tá deixando tanto mexicano passar que ele tava quase nos Estados Unidos negativo, sabe? O Trump tava quase mandando uma carta pra ele pra falar: você não entra nos Estados Unidos, não. Tá deixando passar todos os mexicanos? Cara. É, então. O Trump tava quase fazendo um muro ali, né, no campo. Falou: não, não passa. Fagner tava ocupado demais fazendo borbulhas de amor pra se preocupar com os meus. Nossa, eu tava pensando quando é que ele vai soltar essa, cara. Mas eu acho que o técnico colocar o Fagner de titular é só pra saciar essa loucura mesmo, viu? Eu acho. Mas o Fagner, ele sofreu muito com o Lozano e o Felipe Luiz, ele sofreu muito com o Carlos Vela. Tô esperando alguém fazer piada, tá vendo? Ai, cara. Não, eu me abstenho. Eu acho que esse jogo, fora a vitória do Brasil, que foi legal, que bom que o Brasil ganhou, etc. Então, pra mim, o melhor momento do jogo foi uma daqueles clipes de Oscar, assim, que o Neymar faz quando se joga no chão e passa um mexicano e dá aquele arranque nele, tipo, levanta, maricona. Eu ia falar disso, cara. Que coisa fantástica, que coisa linda e coisa maravilhosa, cara. Esse foi maluco. Nesse jogo que ele tava com a bola entre o braço, entre as pernas, o cara só pegou a bola e ele saiu rolando igual louco, segurando a perna. Isso aí foi contra a Suíça ou Costa Rica, não lembro. É que não dá pra saber. Nesse jogo ele teve um pisão que o cara pegou pesado com ele, velho. Eu acho que pisão não dá pra julgar com esse ão no final. É que é difícil. Uma pisadinha, assim, umas barrigas. Depende do tamanho do cravo da chuteira, puta, né, cara? Cravo, velho. Esse bagulho dói, velho. E outra, ele tinha machucado esse tornozelo também. Lembra que ele tinha ficado de fora num treinamento por causa do tornozelo? Sim, sim. Mas sabe qual é a merda? É igual aquele negócio daquela jogada na Suíça. Quando o cara tirou o pé, que o Neymar foi lá e... Ah, meu Deus, que dor. Tipo... O timing tá errado, dessa sabe? Dessa vez, sério, o cara pisou e já sentiu, cara. Não, dessa vez ele se machucou de verdade, velho. Não foi já sentiu, cara. A não ser que o pessoal colocou um pause no vídeo. Porque pisou no cara, tirou o pé, ele, opa, e gritou. Mas enfim, não quer dizer que não foi também. Eu entendo o que o Matheus tá falando. É a mesma coisa que sexo com a virgem, que ela sente dor quando o pau sai, não quando entra. É isso? Enfim. É que ele fica pagando por ser tão escandaloso assim nos outros jogos. Exato. Né? Esse jogo que realmente ele teria um motivo pra reclamar, então, a galera vai continuar pegando no pé dele. Deixa o Matheus soltar o veneno todo dele, cara. Quero aplaudir um pouco. Vai que é tua, cara. Esse homem. A história do Pedro e o Lobo. Ele passa o tempo inteiro dizendo: ai, me bateram. Quando ele apanha de verdade, ninguém acredita mais, porra. O nome desse cara é Miguel Layun, ou alguma coisa Layun com M, enfim, independente. Isso. Sabe aquele cara que não é pessoa que o Neymar quer, mas é o que ele merece? Ele merece, cara. A levantada que ele deu, que segurou o Neymar pela cintura e levantou ele, tipo, levanta, cara, vai lá, que o pensador citou. Eu ri tanto quando eu vi aquilo, tipo, porra, cara, é isso que a gente precisa. E depois naquela, que isso foi pisada, pisão, o cara tava provocando o Neymar pra caralho, o jogo inteiro. Ele tava, realmente tava, tipo, pedindo, assim, pra irritar o cara, pra levar uma porrada, sei lá, qualquer coisa. Isso é genial, cara. O cara que irrita, ele merece nosso aplauso. Ele mandou bem pra caralho nessa. Inclusive, eu voto que todo time com quem o Brasil joga contra agora tem que ter ele escalado. Foda-se as regras, eu quero ele em todos os jogos contra o Brasil. Ia ser fantástico. Ou ao menos um jogador designado especificamente pra isso, pra exercer essa função em campo, né? Perfeito. Tipo, eu acho que merece pra caralho, assim. Eu fiquei muito feliz. Apesar de achar que não foi nada demais, ou se foi também, não sei se aconteceu. Mas o Neymar merece isso. O Layun não tá certo. Ele tá muito errado. Isso é maldade. Isso não deve ser feito. Mas dado qual é a vítima... Sabe quando... Eu sou contra a pena de morte. Sabe quando o Muammar Gaddafi, lá da Líbia, foi pego pelas pessoas e o pessoal matou ele em praça pública? É errado executar alguém. Mas por ser o Gaddafi, eu entendo. Por ser o Neymar, eu entendo, sim. Eu dou aquele perdão. E com essa eu deixo com vocês. Agora ele trava. Voltou. Oi. Eu coloquei um plugin que quando a pessoa começa a ficar fascista, ele derruba ela. É que a conexão dele quis imitar o Neymar e caiu. Não, quando começa o fascismo, já derruba a pessoa na hora já. Ele identifica automaticamente, assim. Malditos. Pô, até falei mal do Gaddafi aqui no meio do processo. Tá bom, os ouvintes vão ouvir, isso que importa. Enfim, acabando essa loucura do Matheus, Bélgica e Japão, jogo 3-2, outro jogo chato pra caralho. Pô, isso foi da hora. Não, cara, foi bom, cara. Foi o Japão bom. Meteu 2-0, cara. Ô, Rafa, o time sai ganhando de 2-0, o outro vira nos acréscimos, você fala que é chato pra caralho. Então, eu tava muito bêbado do jogo do Brasil de manhã, então eu acho que faltou alguma coisa no jogo pra eu gostar, não sei. Então não é que foi ruim, é que a cachaça era boa. Pode ser. Cara, mas foi muito tenso, cara. Quando chegou nos acréscimos do segundo tempo, lá no finalzinho, eles tomaram o terceiro, cara. Aquilo lá foi triste. Minha esposa ficou triste, cara. Ela é japonesa? Ah, não. Ela é japonesa. Falou, não. Foi, né? Fazer o quê, né? Cara, teve jogador japonês que se deitou de cara no gramado e começou a chorar, cara. Eu pensei que você ia falar que os caras fizeram harakiri, sacar aquela faca. Mas... A equipe ia levar uma katana pra cada uma. Vocês, por favor, agora se suicidem ritualmente, por favor. Pra se pouparem da humilhação. Mas sabe qual que é o problema? O problema é o Honda, cara. Colocaram ele, bateu aquela falta e a bola que o cara mandou o tiro de meta foi que levou o gol, cara. Tá vendo? Não coloca esse desgraçado no time, caramba. Por quê, né? Colocar um Suzuki, pelo menos, né? Um Yamaha. Toyota é melhor, cara. Toyota é bom. Toyota, então. Vai colocar um Honda, velho. Vai ver aquele Honda Civic de 96, que era todo zoado ainda. Eu tô tentando não fazer aquela piada de novo, né? Mas eu não tô me segurando. Manda, pensador, vai. Vai lá, cara. Vai que é tua. É que colocaram o Honda, ele em vez de jogar, ele ficou de noite na cidade a te procurar. Nossa, velho, que é isso? Essa que você vai entender se você tiver uns 30 pra frente. Eu, a primeira vez que eles fizeram, tiveram que me explicar isso. Né? Depois eu não entendi. Aí eu perguntei pro pensador, Jessé ou Inesita Barroso, né? Meu Deus do céu, velho. Agora explica essa piada que eu não entendi, velho. Honda é uma música. É uma música sobre um corno vagando pela cidade à noite procurando seu amor. Meu Deus do céu, cara. Quem que é isso? Não, na verdade, a letra original dela é a mulher procurando o marido, né? O homem, né? Dela, Inesita, né? Inesita Barroso, é. Ah. Sim, essa é a original, né? Depois você regravou. Pra você que não sabe, a Inesita Barroso era aquela velha que apresentava o programa de viola na cultura. Viola. Sim. Era ela. Matheus, acho que esse é o programa com o nível cultural mais alto que a gente gravou até agora. Sim, com certeza. Eu tô impressionado, cara. Eu achei que você é só uma puta zoeira e tal. O pessoal tá mandando meio pra cacete, assim. Tá aquele humor inteligente, humor de se aquecer, pois né? É, cara. Chamem pessoas mais velhas, gente. Para com esse preconceito que vocês têm com pessoas. Vocês estão velhas. Chamando o humor do Léo e o meu de inteligente? Isso foi ofensivo. Eu fiquei. Cara, pô. Eu realmente. Tá fantástico, sim. Achei que você aquecer, Alfim. Gente, é que vocês não participam dos Hangouts, cara. É pior que isso, gente. Eu digo, é eu pior. Tô ligado. Pior. Meu Deus do céu, velho. Que inferno que deve ser isso, velho. Mas o Japão foi até longe, não, Dan? Foi, eu achei que ele ia ficar na fase de grupos, né? Mas ele deu aquela sorte do caramba, cara, no final. Aqui lá. Não, da, né? Fez menos pontos. Porque ganhou pelo fair play. Pelo fair play, não ganhou nem por pontos. Foi pelo número de cartões amarelos que o time tinha, cara. Por isso que ele passou. Acho que é a primeira vez que isso acontece em Copa. É, cara. Eu acredito que sim também. Foi incrível, cara. Passou pelo número de cartões amarelos, cara. Que o número de pontos, de gols, tudo era igual, né? Todos os critérios estavam empatados. Esse foi o primeiro que desempatou. É, o desempate foi pelo número de cartões amarelos. E vai tipo uns 4, 5 critérios até chegar no cartões amarelos, né? É saldo de gols, vitória, confronto direto, um monte de coisa, né? E conseguiu passar nos cartões amarelos, cara. E se empatar no cartão, velho, aí é sorteio. Joga, cara, moeda, tá, né? Tá brincando que é sorteio. Cara, aí no final é a raspa do tacho, assim, sorteia porque a gente não tem mais de onde tirar. Não, acho que não tem sorteio, não. Os caras consideram até chute a gol, mas... Eu acho que tinha que misturar os dois times. O critério é sorteio. É, eu acho errado. Eu achei misturar os dois times. Tipo, metade do time era de uma seleção, metade da outra, e vão os dois juntos lá pra... Próximo jogo. Então, dá um taco de. Um taco de sinuca pra cada um dos capitães do time e deixa eles resolvendo desse jeito. Acho justo. Os japoneses discordam, cara. Os japoneses tragam as espadas, katanas, e vamos resolver aqui agora. Ah, cara. Mas aí é roubar demais, né? Querer resolver na katana. Falando cara, do jogo, os caras já acordam. Tiro que o Bill, os caras manjam de katana, velho. Não tem como. Mas se fosse em outro quesito, o Senegal ganhava, né? Espada por espada, espada, né, velho? Espada mesmo. O Romário, ele fez uma espada piada muito tiozão no Instagram sobre isso. Quem que você anda seguindo no Instagram, caramba? Pô. Ah, eu sigo o Romário. Fala qual foi a piada agora. Eu tô procurando, é que eu não lembro. Eu acho que é aquela assim, quem imaginava que num conflito pau a pau de Japão e Senegal, o Japão ganharia? Eu acho que foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Cara, mas isso é tão nível pensador, essa piada, caramba, cara, é muito show, cara. Excelente, cara. Senegal, Senegal era pra ter continuado, cara, era pra ter ganhado mais, cara. É... Porra, a única seleção de tripés que tava... Espanha e Rússia, esse jogo ficou no... Nu? Rafael? Olá, olá. Nu? Nu? Ficou nu? 1-1. Ele deve ter dado uma barrigada no microfone, enfim... Vamos... Deve ter mutado de novo. Exato. Não, eu tô aqui. Vocês ouviram tudo que eu falei? A apresentação de Espanha e Rússia? Só até os caras tá nu ali. Não, cara. Só até o nu. Nu? Pessoal fica nu e aí? No jogo anterior seria um problema. É. Nu, nu. Calma aí, vou repetir. Ainda bem que o Peru já saiu, né? E no domingo, primeiro jogo, Espanha e Peru. Não. E no domingo? Peru, né? Esse Peru entra até quando não entra, ele tá no meio. Viu? Não sai da minha boca agora. Peru foi até o final. Sai da boca do Rafael. Cara, o Peru fica indo e voltando, cara. Parem com isso, por favor. É, você não vai melar a situação. O Peru na boca é um problema. Chega, caralho. É exatamente por isso que você tá na boca, pô. O Peru. E no domingo, o primeiro jogo foi Espanha e Rússia, 1-1 no tempo normal, e a mãe Rússia levou da campeã mundial a Espanha. Acho justo, merecido. A Espanha jogou uma bosta, tem que sair fora. Não, Espanha tá no salto alto foda, né? Os caras estão se achando o melhor time da Europa mesmo. É. Ah, não é isso, é falta objetividade. Porra, gol? É um futebol que não tem objetividade, os caras não chutam no gol. Aquele tic-tac é desgraçado, né? Aquela merda, aquele Guardiola tem que morrer por ter inventado essa porra aí, velho. O jogo mais chato da Copa, quem joga é a Espanha. É horrível esse jogo na Espanha. Aquele toque muito de bola, horrível. Cara. Para mesmo, nossa. Culpa do Guardiola. O gol da Espanha foi contra, né? Foi. Mas foi bonito aquele gol de peixinho, hein, cara. Pra mim cara foi falta do Sérgio Ramos, aquele filho de uma puta lá. Esse cara, olha. Cara, o cara deu um pulo assim de peixinho e fez de chaleira, cara, o gol, cara. Só pena que ele era russo, né? O defensor ali, né? Mas ele fez, né? Bonito o gol, cara. Quantos gols contra a Rússia fez na Copa? Foi dois só, né? É, um com a Espanha dois. Foi um. E o do Xerichão contra o Uruguai. Mas como tem gol contra nessa Copa, não? É isso que eu falo. Copa na Rússia é uma coisa tão absurda que já tem estatísticas de quantos times fizeram gols contra, quantos gols contra cada time fez. E quantos gols nos acréscimos, né? Que é um absurdo. O acréscimo teve pra cacete no jogo do Brasil. O que teve de pênalti nessa Copa também foi um absurdo, gente. Ah, tá tendo bastante pênalti. Essa Copa tá muito maluca, velho. Muita vodka. Ah, é. Na Rússia você não esperava mais nada, né? Tinha que ser bom, né? Negócio. Diz que a final vai ser no Couto Pereira, né? Na Rússia brasileira. É, o bom é que dá pra ouvir daqui de casa. Cara, se a final for no Couto Pereira vai ser foda, velho. Cara, eu tava pensando aqui, realmente, a quantidade de falta que tá tendo é gigante. E é que o relógio do futebol, ele não para quando o juiz apita, né? Diferente de luta, por exemplo. Mas se parasse, eu acho que o jogo ia demorar umas 4, 5 horas, cara, pra acabar. Se cada vez que parasse pra alguma falta, parasse o relógio. Se fosse igual futsal, né? Os caras vão parando e volta o relógio. 20 minutos vai uma hora. Porra, você imagina o jogo de futebol como seria. Pois é. O tanto de tempo que o Neymar fica caído, o jogo do Brasil ia estar jogando até agora. O time tinha saído de campo, né? Já. Agora a gente vê o Matheus se coçando todo assim, falou: Neymar, ó. Deixa eu abrir meu livrinho. Chega de falar mal do menino Ney, hein? Chega. Ele tá falando: que esse gordo arrombou? Por que eu chamei esse gordo pra vir falar aqui? Tá falando só do Neymar, essa merda. Não, cara, enquanto fala mal, pra mim tá ótimo, não tem problema nenhum. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, Espanha tá fora da Copa então, se fodeu, bem feito. Merecido. Tem que tomar merecido. No cu mesmo. Merecido. E no domingo a gente teve Croácia e Dinamarca, um jogo bem mais ou menos, né? Segundo jogo do domingo, às 15 horas. Cara, mas foi emocionante no final. Foi elétrico o começo, né? No final teve aquele Modric perdendo o pênalti, né? Não, o começo foi frenético, cada um fez um gol, né? Depois pararam de jogar, né? Um minuto e outro aos quatro, depois acabou o jogo, foi uma bosta. Esse muito jogo foi o pior momento do meu final de semana. Por quê? Ah, começou o jogo, eu falei, ah, puta, aquela vontade de cagar, né? Falei, ah, começo de jogo, Dinamarca e Croácia, não vai ter nada. Teu time nunca foi tão errado, né? Aí o jogo foi uma cagada. Sujou a porcelana, quando você voltou, ao perdeu o jogo. Porra, velho, tive que esperar os pênaltis pra ver alguma coisa. Puta, mas os pênaltis realmente dá pra escrever um roteirinho de filme dos pênaltis aí, que foi emocionante pra caralho, hein? Foi mesmo. Não, foi o jogo dos goleiros, né, cara, esse jogo, né, cara? Esse goleiro da Dinamarca é filho daquele mesmo goleiro de 94, né? Como que ele chama mesmo? Schmeichel? Não fala isso, que ele nas coletivas ele reclama tanto que só fala no pai dele. É mesmo? Ele não gosta? Então vamos falar só do pai dele aqui. Isso aí. É filho do Schmeichel, goleiro da Dinamarca. Dinamarca, exatamente. De 92, campeão da Eurocopa. É isso. Sim, sim, jogo. O Modric perdeu o pênalti, cara. Eu fiquei impressionado. Pior que na hora. Ele recuou a bola, né? Pior que na hora, tava meu cunhado em casa. Ele pegou e falou: ah, olha lá, esse cara vai perder. Eu peguei pra eles toda aquela prepotência de quem acompanha futebol europeu, sabe? Modric perdendo o pênalti? Até parece. Então ele vai lá e me bate aquele pênalti. Lá eu fico com a minha cara de cu na minha casa. Mas você não aprende, né? Porque você tinha dito a mesma coisa assim, com o Messi também. Eu falei, que Messi vai perder o pênalti? Eu falei, rapaz. O único cara que não erra pênalti é o Henrique Dourado. Tá bom, então. Mas tanto o Modric quanto o Felipe Coutinho, que eu falei que foram os melhores jogadores da primeira fase, foram mal no, no, nas quartas, né? É, pois é. Nas oitavas, né? Não jogaram bem os dois. Assim, né? O Felipe não foi mal, né? Que ele não apareceu tanto quanto nos outros jogos, mas ele... O Modric, ele não jogou bem, não. Tanto é que perdeu o pênalti, mas teve saco roxo depois, mesmo ter batido... Foi lá e fez, pênalti, converteu. E foi lá e bateu de sim, novo. Sim, sim. O psicológico do cara é foda, né? Perdeu um, falou, agora eu não posso perder. Foi lá e bateu certinho, né? É, saco roxo mesmo. O mesmo aconteceu com o zagueiro russo, né? Que fez o gol contra. Ele também bateu o pênalti na decisão pro pênalti. É, o Chavsky. O Chev. O Smirnov Balalaika. Isso. Mas então, Croácia e Dinamarca. A Croácia passou pra próxima fase também. Daí, na terça-feira, último dia de jogos de oitava de final, tivemos um jogo chato pra caralho também, Suécia e Suíça. Esse foi uma bosta. O jogo foi tão ruim que o gol foi contra, né? Nossa, é horrível, horrível. Aqueles negros que falam do IDH, é o clássico do IDH, né? É legal que nos dois países rolou um meme entre os moradores dos países, que finalmente eles vão se encontrar em um jogo e as pessoas vão entender que eles não são o mesmo país. Só que no Sport TV ela foi, entrou uma repórter direto de Estocolmo, eles colocaram Estocolmo, vírgula, Suíça. Estocolmo é a capital da Suécia, pra quem não sabe. Eu não sabia, então... desculpa. A síndrome de lá? Quem? Sim, a síndrome vem de lá, isso. Nascida lá, nascida e criada. Foi ela que desbravou o mundo, né? Foi ela que desbravou o mundo. Enfim, esse jogo foi uma merda, foda-se, 1-0, é tudo que precisa saber, a Suécia passou também. Colômbia e Inglaterra, o último jogo. Foi um jogo emocionante pra caralho. Apesar de tecnicamente ter sido meio ruim, né? Ah, foi triste o fim desse jogo, cara. Porra. Cara, eu queria que a Colômbia tivesse passado. Eu também queria muito que a Colômbia passasse. Todo mundo queria. E é bom deixar claro que o Mina é o negro mais maravilhoso dessa Copa do Mundo, não? Que ele carregou a Colômbia nas costas, velho. É, acho que o melhor zagueiro. Melhor zagueiro da Copa. É, jogou muito bem e fez 3 gols. É melhor fazer a Copa do Messi. É. Tava falando, se a Colômbia passasse, eles iam ter que fazer uma estátua de cocaína pro Mina lá na Colômbia. Lugar, né? Eu acho que o Mina ele deve ter direito de comer o cu desses caras com areia, velho. Porque, puta, o cara chega lá, leva o time pra prorrogação, segura a onda e nos pênaltis vai lá arrombado e chuta no travessão. Pois é. Cara, aquela colorida. Tomara que agora o Mina jogue mais pelo Barcelona, né? Pela Copa que o cara fez, a visibilidade que ele ganhou agora, tomara que o Barcelona ele valorize mais. Até então o Barcelona queria emprestar ele, né? Então, volta pro Palmeiras, volta Mina, pelo amor de Deus. Não, ele quer emprestar na Europa, pra um time que ele seja titular. Palmeiras Europa, São Paulo. De preferência Espanha. Eu acho que ele consegue um contrato grande depois dessa Copa. Ah, se o Barcelona quiser manter ele, ele vai pro time grande. Não, sim, eu acho que ele consegue. Depois dessa Copa do Mundo, ele consegue. Eu acho que o Barcelona deveria dar chance pra ele. Porque o Mina, ele fez algumas partidas wins na Europa, no Barcelona, né, quando ele chegou, mas é muito cedo, não. Dá pra dar uma chance pro rapaz, pô. Uhum. O Mina, além de ser um ótimo zagueiro, ele é uma ótima fonte de gol, pô. Então, mas eu acho que essa Copa aqui vai abrir muitas portas pro Mina, né? Eu acho que o Mina vai se dar bem agora, velho. E o Harry Kane é o novo Cristiano Ronaldo, né? Só faz gol de pênalti, essa porra. O Ryan Gosling, né? Meu Deus do céu. São 3 gols já de pênalti. E vocês viram a manchete do The Sun? Não. Nossa, quanta credibilidade tem esse jornal, né, cara? Pelo amor de Ô, Matheus, eles joga no Google aí, Harry Kane, pra você ver se na cara do Ryan Gosling. Eu sei, eu vi essa manchete que o Leozão falou e eu associei a pessoa já. Legal. A manchete é tipo, vamos enfrentar a Colômbia, que é de onde veio a Shakira, tem uns café e tem algumas outras coisas. E daí embaixo tá escrito, Go Kane, tipo cocaine, né? Nossa, que merda. Interessante, ele tem umas capas que, olha, eu como jornalista... Não é por acaso que se chama tabloide, né? Não é nem jornal, chamam de tabloide. Tabloide é o formato, né, porra? Não, tabloide na língua popular é tipo é notícias populares, né? Bom, eu acho que isso é igual aquela situação. Isso aí gerou uma crise diplomática entre Colômbia e Reino Unido, pra vocês terem uma ideia. Nossa, tipo, a Colômbia, a gente não fornece mais cocaína pra vocês, foi isso? É. Cara, lembra aquele caso das Olimpíadas que vieram no Brasil e o Robbie Williams fez a piada lá, falando que o Brasil mandou 5 putas e 5 quilos de cocaína e por isso ele ganhou? É a mesma coisa, sim, cara. Sim. A piada só vale quando é de um pro outro, mas na inversa o pessoal reclama. Mesma coisa de sempre. Sim. É, de fato. O Kane, que foda. Mas a Inglaterra tem que ter saído dessa Copa. A Inglaterra não pode chegar longe. E desse lado da chave dela, bem provável que ela chegue numa final, hein? Acho difícil, acho que a Croácia tá melhor que ela, mas... É a única campeã do mundo, né? É, daquele lado é. Vou ser bem sério, não sei se a Inglaterra passa da Suécia. É, tem esse detalhe, Suécia aí também, que agora tá subestimando demais a Suécia porque tá sem Ibrahimovic, né? Mas os caras têm um time forte. Não, o time é ruim. Eu acho que é melhor sem o Ibra, porque... É um time pragmático, mas é um time ruim. É melhor sem o Ibra, eu acho. É que o Ibra é muita referência, né, cara? Eu queria muito ter o Ibra nessa Copa agora. Agora ia ser um momento foda de ter Ibrahimovic nos jogos. Infelizmente. É, e o Ibra, imagina o Ibra tirando a Inglaterra com um gol de dando 550 pirueta, né? Nossa, ia ser foda demais, cara. Ia ser foda demais. Mas você sabe que o Maradona zicou a Colômbia, né? Ele vestiu a camisa da Colômbia. Ele vestiu a camisa da Colômbia. Não, ele não cheirou uma carreira de cocaína em homenagem à Colômbia. Acho. Ele vestiu a camisa da Colômbia e... Você põe sua mão no fogo, por isso que você acabou de falar? Não. Eu pensei melhor. Eu acho que é bem provável que ele tenha feito também isso. Mas ele zicou. Vestiu a camisa da Colômbia e deu um azar tremendo. Você tá querendo dizer que ele é o sucessor do Mick Jagger, é isso? Nossa. É provável. Você sabe que a Argentina foi pra Copa no avião do Rolling Stones, né? Ih, caralho. Ixi, já começou a zica aí, então, né? Já começou a zica ali. É doido fazer isso aí, velho. Perigoso o avião cair, tá? Perigoso, exatamente. Mas, enfim, é isso. Colômbia 1, Inglaterra 1, foi pros pênaltis. Engraçado, né? Inglaterra perdeu o primeiro pênalti, aí que Colômbia entrou em choque, né? Falou, puta, agora a gente pode classificar, não vamos fazer mais nenhum. Então, exatamente. O Uribe, ele perdeu, que ele chutou no travessão, e o Carlos Bacca, o goleiro, pegou. O Carlos Bacca também, que é mais grosso do que xingar a mãe, né? cara. Mais grosso que braço de merendeira. Jesus amado. Cara, a piada aqui no Japão foi o seguinte, cara. Baka no Japão é burro, bobo. Nossa. Bobo. Aí os japoneses ficaram zoando com o nome do cara aqui, velho. Foi não. O japonês faz piada? Faz, cara, por incrível que pareça, né? Faz piadas. Só que é meio incompreensível pra quem não tem eu não falo japonês. Noção do que eles falam, né? É, eu deve não ser um japonês. Humor muito interno, né? Deve ser tipo um negócio que só japonês entender. Sim, é uma coisa muito particular deles, cara. A cultura ocidental não acho que não consegue compreender, assim. Não, com certeza não. Xenofóbico do caralho, vai se fuder. Ele é brasileiro? Não, aí vai no gosto do arrombado. Ele gosta, se eu falo uma coisa, ele fala que eu sou japonês, eu tenho falado que eu sou brasileiro, vai. Vai do gosto do arrombado. Vai do gosto do arrombado. Mas é isso então, acabou essa primeira fase da Copa. E já cobrimos as oitavas também. Agora, a partir de agora, perdeu, saiu. E vamos para as quartas. Próximo Curva de Rio vai cobrir as quartas e a semi. Exato. Provavelmente. Daqui a pouco começa as quartas, né? Puta, essa foi muito ruim. Puta. Daqui exatamente é que as pessoas não sabem que a gente tá gravando na terça, né? Fica... Isso, valeu porque salvou a piada do Léo. Salvou a minha piada. Isso, de nada, vamos cara, lá. De nada. Vou agradecer agora pra vocês pela participação, então. Dan, Leozão, Pensador. Puderem falar um pouco aí do trabalho de vossas pessoas. Eu não sei se o Dan tá gravando podcast atualmente. Nunca sei, mas enfim. Não, ultimamente eu ando meio parado, não participando de muitas coisas, não. Bom. Não. Começando aí pelo Pensador, então. Pode falar. Opa, junto, você vê, cara. Eu cometo 3 podcasts, mais uma coisa estranha lá no Teatro Escuro do Pensador Louco, em pensadorlouco.com, falando sobre música, literatura, ambos livres, cinema estranho e demais animais da podosfera soltos numa sala. Quem quiser vá lá conhecer, apreciem e ouçam por sua livre e espontânea vontade. É uma cortesia absurda isso. Sensacional. Não, que humor da porra. Quem nunca ouviu... Consumam com moderação, por favor, né? Quem nunca ouviu o Pensador, vocês já estão errados. Vai lá e escuta logo, pô. Perfeito. É que de uma vez você vai ficar meio louco. Não. É, meio embaçado. É perigoso. Leozão? Bom, eu venho lá do Doublecast, podcast que a gente fala de muita coisa. A gente fala de música, de filme, de jogo, tudo que tem a ver com rock and roll, com metal. Então a gente fala no... praticamente tudo quando tem o rock and roll e o metal envolvido. E tem muita piada ruim, como vocês perceberam aqui. Sim. Não deu pra perceber, não. Isso também é um pouco lá. Mas eu acho que é legal, dá pra dar uma risadinha lá no Doublecast. A gente tá lá então no doublecastpodcast.blogspot.com. E eu também comecei a disponibilizar meu programa de rádio. Tem um programa esportivo de rádio na Rio Vox FM aqui da minha cidade. Ele também tá disponível em podcast, que é o Rio Vox Sport Clube. Tá lá no riovoxfm.com. É um episódio por dia durante a Copa do Mundo, então... Olha aí, maravilha, muito bom. Episódio diário. Um trampo do caramba, viu? Se o arrependimento matasse... Imagina. Mas tamo aí. Pô, valeu, obrigado pela oportunidade. Então, eu que agradeço, cara. Sempre que puder. Dan, não vai falar nada mesmo? Não, muito obrigado por terem deixado a porta da igreja aberta. Aí eu fui entrando, né? Chegando aí. Mas muito obrigado pela oportunidade. Foi bem legal. Maravilha. Nós que agradecemos. Bom, José de casa, Matheus de casa, é isso aí. Até a próxima. Isso aí. Até semana que vem. Valeu. Penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, penalty, pen